260 da Rapa Cristã, avante com o nosso capitão. Abra sua Rapa Cristã número 260 e se intitula Avante com o nosso capitão. Avante, avante com nosso capitão. Seremos triunfantes, não lutareis em vão. Vitória esperamos, vitória Deus dará. Avante, avante, as trevas.